Mecate. Sobrenome é Love, bebê. Escuta o Love, vai. Portal do Arrocha. Pra que ele foi terminar comigo? Não merecia isso. Foi pior que um tiro de pistola de água que bate, não dói nada. Até tentei me afogar no aquário de casa. Achou mesmo que eu ia sofrer, sofrer, sofrer. Por cima, oh Mila, me largou e é você que se acaba na pinga. Oh Mila, me largou e acabou que eu saí por cima. E pra cantar comigo, o cara dos hits, chega pra cá, Thierry. Pra que foi terminar comigo? Não merecia isso. Foi pior que um tiro de pistola de água que bate e não dói nada. Até tentei me afogar no aquário de casa. Achou mesmo que eu ia sofrer. Oh Mila, me largou e é você que se acaba na pinga. Oh Mila, me largou e acabou eu saí por cima. Oh Mila, me largou e é você que se acaba na pinga. Oh Mila, se achava Coca-Cola,